Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que começou há 20 anos atrás, com Edson Evangelista, na saudosa Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, e agora damos continuidade aqui na União Rádio Web de Piracicaba. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 23 de junho, uma linda manhã do inverno brasileiro, muito agradável, fresquinho. E enquanto vínhamos para cá, ficamos refletindo no que vamos ler hoje nos nossos estudos. E ao longo dessas reflexões, desses pensamentos, é natural que todos nós, e principalmente o espírita, reflita no próprio comportamento, nas nossas necessidades, no que precisamos fazer para um entendimento maior, para o crescimento, para a aquisição dos valores que ainda nos faltam. Por essa razão, a gente procura expressar a vocês e criar uma linha de contato entre você que nos ouve e nós que fazemos o programa. E para isso temos uma página no Facebook que tem um conteúdo farto, riquíssimo de informações, que você pode trocar informações com a gente, fazendo perguntas, questionamentos e propondo melhores estudos, livros, músicas, para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas atividades. Como sempre trazemos na abertura dos nossos trabalhos, uma reflexão de Emmanuel do livro O Consolador, que é um livro feito em perguntas e respostas, psicografado pelo Chico Xavier. Cada resposta do Emmanuel é um tempo de estudos, é uma tese que a gente tem que parar e ler. Eu particularmente li essa resposta umas 2-3 vezes, refletindo em cada frase, porque o texto é muito interessante. E a pergunta era feita por aqueles que acompanhavam o Chico, muitas vezes pelo próprio Chico, perguntaram a Emmanuel na questão 254. Que é a paciência e como adquiri-la? E Emmanuel, como sempre inspiradíssimo, utilizando a mediunidade psicográfica, escreve: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Na minha visão e na minha percepção, é uma página que precisa ser refletida, e a mim particularmente, porque nos mostra o caminho de como desenvolver a paciência. E a paciência, como ele mesmo diz, é a exteriorização da alma. É a alma que realizou um pouquinho do amor em si mesma e se encontra no momento de manifestar através do exemplo, através do pensamento, através do olhar, através do gesto, aquilo que ele já sentiu e aquilo que ele já considerou como verdade dentro de si. E assim vamos caminhando. E nesse aspecto da paciência, damos um passo e abrimos o livro Emmanuel, no seu capítulo 32, quando ele fala que a vida é sempre amor. E o Emmanuel fala que o indivíduo que desenvolveu a paciência é aquele que realizou o amor em si mesmo. E no livro Emmanuel ele fala, a vida é sempre amor. É um texto de um parágrafo que eu vou ler a vocês. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe aprovação e faz-se mister não se entregar inteiramente a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. A luta é o meio para o êxito na conquista da vida. E a vida integral não é a existência terrena repleta de vicissitudes sem conta. É a glorificação do amor, da atividade, da luz, de tudo quanto é nobre e belo no universo. E a consciência é o laço que liga cada espírito a esse nec plus ultra que denominamos a eternidade. É muito interessante. Vemos dois livros e dois textos escritos com mais de 30 anos separados um do outro, e os dois falarem a mesma coisa, como se estivessem dando as mãos os textos. Em síntese, é o amor manifestado, é o amor desenvolvido, é o amor exercitado, é o amor exercido no dia a dia que nos faz desenvolver a paciência, a compreensão e não se deixar levar pela prova, mas estar na prova, viver a prova, mas viver também o amor em cada passo, em cada gesto, em cada dia, e assim a gente vai crescendo dentro de uma conceituação espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, só temos a agradecer pelo prazer de podermos estar aqui. Mais um programa Visão Espírita que nós vamos aí acumulando, né, nas nossas experiências. Hoje aqui, os quatro reunidos, graças a Deus. Então, que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, fazer o melhor. E principalmente entrar em sintonia com o plano espiritual. Você estava comentando o texto, Geraldo, e eu diria o seguinte, que na realidade a paciência, essas virtudes, na realidade elas é que são responsáveis por esculpir a alma, né? Então, Então, na realidade, Emmanuel colocou aí uma coisa partindo da alma, e eu diria que a coisa deveria ser considerada inversa. Na luta por essa aquisição, nós vamos esculpindo a nossa alma e vamos, então, construindo a nossa própria evolução. Textos muito bonitos. E outra coisa também, você falou a respeito da impressão que você teve de dois textos escritos há 30 anos. A verdade, Geraldo, ela dita um milênio depois, ela será sempre a mesma. Né? Então, que nós possamos, através desses textos, através dos nossos comentários, ajudar o nosso ouvinte a criar esse gosto pela literatura, porque na realidade a doutrina espírita nos oferece um manancial enorme, né, para que a gente possa sempre ir acrescentando, crescendo em nossas possibilidades, que nós possamos fazer um bom programa. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, Luiz, bom dia, André, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje eu tô meio aqui... Fanhoso. Fanhoso, com uma tosse alérgica. Coisas da idade, né, Geraldo? Coisas da idade. Mas lembrando a todos que tá muito seco o tempo. Tomem água, use seus vaporizadores se tiver em casa, umidifica o ar, não está fácil. Nós estamos com a umidade do ar relativa muito baixa. Então, isso colabora para a disseminação de bactérias no ar. Né? Mas vamos lá. Geraldo, eu gostei desse link que você fez, esses dois textos. Né? E, logicamente, como os dois são do Emmanuel, um espírito desencarnado, ele vai linkar a essência adquirida do conhecimento. Pode passar 1000 anos, ele, a essência é a essência, né? Mas é gostoso de encontrar, né, a coerência de um autor, né? Você vê depois, 30 anos depois, você vê ele falando da mesma forma ou até ampliando esse entendimento. Quer dizer que aquele pensamento continuou dinâmico, continuou vivo, né? Vivo, né? E realmente, uma vez eu brinquei, eu acho que foi com o seu Walter Acorce, eu não lembro agora. Eu falei assim, nossa, eu perdi a paciência hoje. Ele falou, não, ninguém perde o que não tem. Ele falou, se você tivesse, você nem saberia o que era perdê-la. Então você não tem. Nós não temos, nesse nível que nós estamos aqui, essa paciência que a gente gostaria de ter para todos os momentos, para todas as situações. É realmente muito complicado, porque a gente tem os nossos limites. Por exemplo, eu aqui com essa tosse, com esse nariz aqui, você quer falar alguma coisa, você começa a tossir e a pessoa não presta atenção porque você está com dificuldade de falar. E eu imagino uma pessoa que tem uma gaguez ou uma dificuldade de fala aí. Um surdo mudo. Você imagina como que essas pessoas desenvolvem a paciência, porque o outro, às vezes, quando quer, quando interessa, se esforça em entender, né? Às vezes, não. Né? Eu ontem à tarde, eu vinha com o carro numa rua aqui em Piracicaba, e era preferencial, a mulher da frente, e ela parou. Assim, o erro dela foi parar bruscamente, porque ela estava numa rua preferencial. Então, ainda que eu ando sempre distante, atento e... parei. E agora, será que o de trás também estava de mim? Assim vai, né? Aí ela parou. Quando ela parou, eu parei. Ela saiu do carro. Eu falei, mas o que está acontecendo com essa mulher? Ela foi ajudar um cego a atravessar a rua. Então, assim, você vê como que é a coisa. Num primeiro momento, você julga que maluca, né? Essa mulher parando aí no meio da rua. E dali a pouco ela fez uma boa ação, né, atravessando um cego, que ali como tem um fluxo grande de carros, eu imagino que ele ia demorar tempo, ou até chegar um pedestre ali que pudesse se sensibilizar. Mas ela teve uma reação espontânea, porque foi assim que ela viu, ela freou o carro. Lógico, né, como vou lembrar, ótima ação, mas executada de uma forma meio conturbada. Ela é melhor ter estacionado o carro, pego ele e não, mas ela parou. Então, assim, não estou aqui julgando o ato dela, mas enfim, a minha paciência, ela primeiro foi perdida, depois ela foi devolvida, pelo ato da mulher em si. Mas você vê como que a paciência é uma coisa complicada da gente desenvolver em nós, né? Porque mesmo uma atitude boa da moça, talvez não executada da melhor maneira, você fica impaciente perante aqueles segundos que sai do controle ali, do que você imagina que seria o correto. Porque aí a paciência vem em cima disso. O que você imagina que o outro deve fazer para você. Sim. Parte de um pressuposto que você julga. Então, dentro do meu egoísmo, eu quero que o outro faça aquilo que eu quero. Sim. Que ele faça do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Então, a impaciência é justamente uma exacerbação do egoísmo. Então, quando eu não, para chegar a ter essa paciência de nível muito alto, eu tenho que ter menos egoísmo, senão... Nós temos dificuldade, Alan, de lidar com as frustrações. Então, você falou muito bem, né? A gente cria uma expectativa, quando foge dessa expectativa, e é natural. Eu acho que a maioria tem dificuldade de lidar. E aí, depois, acho que entra a razão, fala, não, eu não devia ter feito isso. Aí corrige aquele pensamento, mas o primeiro impulso foi a sua realidade, né? Agora, como desenvolver isso aí se eu não interagir com o próximo? Não tem jeito. Então, é natural que eu precise dessa convivência, crie esses dissabores para desenvolver. E quando você fecha esse texto, trazendo a última frase aqui do A Vida é Sempre Amor, quando a gente parte do princípio de amar de verdade, então a gente começa a diminuir esse egoísmo, a querer que as coisas aconteçam, parar de exigir que as coisas aconteçam da nossa maneira e começar a desejar o equilíbrio das coisas. E vendo as pessoas com amor, naturalmente a paciência vem junto com isso aí. Muito bem, meus amigos, por essa razão que entendemos e divulgamos que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Sempre dizemos que as palestras espíritas são importantes, esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peça ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. bem, meus amigos, com essa linda prece, o Alan falando, você é atrasadinho. Está testando a paciência do Geraldo hoje. É para ele desenvolver, eu estou sendo ferramenta a desenvolver. Esse é as coisas boas do programa ao vivo, né? Mas muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, e eu passo ao nosso Alan a leitura do livro Vinha de Luz, com o capítulo O Escudo. Olha, ele não trouxe o escudo dele hoje, eu estava atacando ele. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é Paulo falando em carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que ele suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. Esse a bondade conforta e a esperança ameniza. É imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. É um texto maravilhoso e, aliás, é um texto que nos leva a uma reflexão, né? Nós falamos no Espiritismo da fé raciocinada. Então, ela se baseia na fé. Ela se confirma, ela se fortalece no raciocínio. Então existe uma coisa que nós devemos pensar bastante e refletir bastante, porque aquilo na realidade é o começo, é um início do processo. A gente sempre fala a respeito de pessoas de outras religiões que, diferente do Espiritismo, desenvolvem a fé cega, que nós chamamos, né? Aquela fé que sem o auxílio do raciocínio, ela crê, ela acredita. E realmente, nós entendemos que isso aí não pode ser uma coisa estagnada. Porque quando a Terezinha de Oliveira, ela comenta aquela parábola das 10 virgens, ela aborda um assunto muito interessante, né? Eu até sempre repito isso, que a Terezinha de Oliveira, para mim, é uma das maiores comentadoras do Evangelho que eu conheci, porque o faz com muita propriedade. E na parábola das 10 virgens, ela separando as cinco, ela se refere que cinco elas tinham a fé, mas não tinham o raciocínio, não tinham o conteúdo que, por exemplo, o Espiritismo dá, do conhecimento. E as outras cinco possuíam esse conhecimento. Então, por isso, aquelas que tinham pura e simplesmente a fé, elas representavam uma parte da humanidade que a Terezinha ela se relaciona, que esses 10 virgens, não 100 virgens, representaria, por parte de Jesus, uma estimativa da quantidade de pessoas na humanidade que acreditam em Deus. Seria 10% da população. Agora, 10% acreditam, 5% acreditam na fé cega. E 5% desenvolveram a fé raciocinada. Aí aquelas 5 que acreditam pela fé cega, quando surge uma vicissitude, elas vacilam. E aí, por isso, chegam a falir. Agora, as 5 que desenvolveram conhecimento, por desenvolveram conhecimento, as vicissitudes não são surpresas para ela. Então, elas sabem que podem passar por aquilo, compreendem a situação em que foram envolvidas e desenvolvem um raciocínio sabendo que aquilo é possível. Não gera aquilo que você estava falando, a frustração, né? Então, na realidade, essa fé inicial, ela é mais ou menos intuitiva, ela não tem uma base racional, mas ela tem uma base. Nós sabemos que Deus é o Criador. Ora, se Ele é o Criador, Ele é a potência máxima. Ele é aquele que tem mais poder, inteligência máxima. Então, nós precisamos, partindo desse princípio, acreditar. E aí fundamentar essa crença através do raciocínio, através da leitura, através do estudo, para que não hajam frustrações no momento da vicissitude. Me permite, acho que claro, é muito interessante. Fica à vontade. Há um tempo atrás eu conversava com um amigo meu, o que era a fé, se era produto exclusivamente do estudo, do raciocínio e ou também de uma vivência. Porque você nota que pessoas até jovens têm uma fé maravilhosa e outras pessoas com 60, 70 anos têm uma fé frágil. Para você, dentro do nosso contexto de vida, a fé é só do raciocínio, do entendimento ou também de uma vivência anterior? Também e principalmente, eu diria, de uma vivência anterior, né? Então, o que acontece é o seguinte, você sabe que o nosso raciocínio hoje, ele às vezes não tem noção do fundamento daquilo. Agora, por isso nós devemos iniciar a busca. Agora, aquilo é muito forte em nós e a gente não tem explicação por quê. Então, sem sombra de dúvida, isso possivelmente vem de uma vivência anterior. E você percebe que pessoas que às vezes nem leem, são analfabetas. E essa fé é de uma firmeza impressionante. Entendeu? Quer dizer, então, agora, o que eu comento é que, em cima da noção que nós, alfabetizados, temos, nós devemos ter a preocupação de fundamentar cada vez mais essa fé. E às vezes, talvez a gente nem use para nós, mas muitas e muitas vezes nós usaremos como argumento para desenvolver essa fé em terceiros. Geraldo, olha, interessante, né? O escudo, ele remete a modelos de luta antiga, né? Sim. Então, nós temos duas ferramentas básicas na luta lá. O escudo, e vamos chamar a espada ou a lança, uma outra arma. A arma é de ataque, o escudo é de defesa. Então, quando a gente percebe que a gente tem que usar do escudo e não da arma, né? Porque ele deixou claro que a fé é o escudo. Quer dizer que nós devemos atacar menos e defender mais. Para defender o quê? Defender as nossas ideias? Não, egoísmo. Defender o nosso ser? Não, também não é por aí, é outro egoísmo. Defender o quê? defender o patrimônio do amor, que eu acho que é aí que foi a sabedoria que você trouxe para nós, sem talvez fazer esse link, mas eu fiz esse link. O amor, como conquista em meu coração, quando ele é protegido pela fé, eu amo incondicionalmente. Quando eu tenho amor suficiente desenvolvido em mim, eu tendo fé junto, eu não escolho quem amar. Eu amo qualquer um. Porque eu posso amar, eu estou protegido pela fé. A fé não vai consumir o amor, ao contrário, vai multiplicar o amor. Então, quando eu, na vida, tentar agir com amor e a pessoa vier com desdém, com arrogância, com petulância, ou até com ataques mais difíceis, se eu estou protegido com o escudo da fé, eu entendo somente uma coisa, que ainda a consciência naquele ainda não se desenvolveu, mas ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Eu costumo falar que a gente tem fé para passar por aqueles momentos da vida que a gente não compreende, ou que a gente até duvida. Por quê? Porque se a gente tivesse razão suficiente para entender a fé, nós seríamos Deus. Nós não entendemos tudo. Então, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não alcanço com o meu entendimento, eu tenho o escudo da fé. Aquele que eu amo e tenta ainda assim me atacar, eu me protejo com o escudo da fé, porque eu tenho o entendimento de que há alguma coisa para mim e para o outro aprendermos naquele momento que eu ainda não entendi. Essa é a fé. É a fé de ter a convicção, e uma fé que, logicamente, a gente fala muito no Espiritismo, raciocinada, mas não é só uma fé raciocinada. A gente tem... O que é a fé raciocinada? É a fé que eu já entendi que as coisas que eu não consigo explicar, eu tenho que aceitar. Essa é uma fé raciocinada. Agora, para aquelas que eu já entendi, eu já não tenho mais fé, eu tenho compreensão. Agora, aquelas que eu ainda não compreendi, mas que tem uma explicação que eu ainda não entendo, essa é a fé raciocinada. Uma hora eu vou compreender esses fatos, esses acontecimentos. Veja na vida da gente, esses dias um amigo ligou para mim há uns 2 meses atrás. Nossa, Lã, engenheiro de uma empresa lá, fui mandado embora da empresa. Ele estava assim, transtornado, aquilo estava... Nossa, ele perdeu o chão, né? E ele tinha ainda pego todas as economias dele, trocado de casa uns 2 meses antes, ele ficou sem recurso, ele estava transtornado. Falou, que zebra. E eu falei, cara, você é uma pessoa de bem, fica tranquilo, logo vai acontecer coisa boa para você, pega seu currículo, mandam para mim aqui, vamos divulgar, daqui a pouco vai acontecer um negócio legal. Um amigo dele ficou sabendo que ele foi mandado embora, um amigo dele de formação de faculdade dele, de anos atrás, sabia dos valores dele, olha só, não dos valores como engenheiro, porque eles estudaram junto à faculdade, então era um engenheiro mal se formando. Ficou sabendo, ligou para ele e falou assim, precisamos de um engenheiro como você aqui na nossa empresa. Foi para lá, foi assim, sem pretensão salarial, ele queria trabalhar. Ofereceram mais do que ele ganhava, num ambiente muito mais decente, muito mais respeitoso, humano. E aquilo que era um caos 2 meses antes, virou... Uma bênção. Uma bênção 2 meses depois. Então, que bom que eu fui mandado embora. Então, começa, inverte-se a coisa. A fé é isso aí. É naquela hora que estou passando por um revés, eu sabia que aquele revés não é castigo. Não é castigo, é acontecimento. E que aquele acontecimento, se o meu coração estiver aberto, vai ser para o meu bem, na minha evolução espiritual. Não é bem material. No caso desse meu amigo, deu certo. Deu certo. Mas podia não ser. Mas era o melhor para aquele espírito se desenvolver. O Paulo, ele tem uma definição de fé muito interessante. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Nossa. Essa vai precisar colocar no Facebook. Você sabe onde está isso? Fácil. Eu vou perguntar. Excelente frase, muito bom. Depois vamos copiar isso daí. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 7 minutos. Sempre lembrando que estamos no programa Visão Espírita e que você pode ouvir o programa tanto pela internet como pelo aplicativo no seu celular, baixando aquele ícone azul da União Rádio Web. Você pode ouvir em qualquer parte do planeta. Daqui a pouco o André vai nos dizer aí quais as cidades que estão nos ouvindo, muitas vezes fora do país também. E é muito fácil, você baixa e você passa a ouvir e até interagir com a gente em muitos momentos. Muito bem, meu amigo, são 10 horas e 7 minutos. Agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que estamos estudando o livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um livro que veio a público em 1865. E aqui estamos estudando um momento em que o Kardec... A proposta dele são as evocações de espíritos recém-desencarnados. Um pequeno acidente que caiu. Recém-desencarnados. E é interessante que ele não coloca só apenas as evocações que ele fez. Esse capítulo de hoje é a evocação de uma outra pessoa e que ele achou interessante e ele aqui escreveu. É na segunda parte, capítulo 2, que ele fala da Condessa Paula. Então vocês observem o seguinte, lá no começo falamos da paciência, o Emmanuel fala do amor, aí todos nós agora falamos da fé, e aqui essa Condessa Paula. Então, o Kardec ele faz um resumo desse espírito, Condessa Paula, e descreve esse espírito, a gente não vai ler porque é longo o texto, como um espírito. E desencarnou jovem. Ela desencarnou com 36 anos em 1851. Ele escreve como alguém jovem, uma moça bela, inteligente, bondosa, amiga, e ela era uma unanimidade de bondade com todos os seus pares. E além de tudo, nasceu numa família nobre, rica. Ela nunca passou por qualquer dissabor material durante a vida. Então vocês imaginem um espírito altamente bondoso, uma aparência física bela e rica, e desencarna aos 36 anos. E aí um parente dela, o Kardec colocou, um dos seus parentes, iniciados no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida. Então se faleceu em 51, evocou em 63, quando o Kardec estava no auge dos estudos espíritas. E o Kardec entendeu que essa evocação foi muito interessante. Então, esse parente evocou e esse espírito se manifestou. E aí, eu até quero ouvir o Luiz e o Alain, porque ela vai descrever o porquê ela está tão bem, o porquê que ela vive tão bem e o porquê que ela teve aquela vida tão bem-aventurada, tão feliz. E ela mesmo fala... De sabor, zero. Tristeza, zero. E de repente você olha ao seu lado, crianças passando por necessidades imensas, e é natural a pergunta, por que esse sofre e aquela moça linda, bela, rica, e tudo deu certo, só que desencarnou aos 36 anos. E aí ela começa a fazer... Eu vou fazer pequenas leituras e vou passando as palavras, e ela vem, não sei por que médio, porque não é explicitado aí, em que ela fala assim a esse parente que a evocou, né? E todos sabendo que ela era uma pessoa feliz. Ela fala a esse parente: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Quer dizer, eu estou realmente muito feliz. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Então ela mesma define que ela viveu feliz aqui. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada ao que eu desfruto aqui? Aí ela começa a descrever que toda essa felicidade que ela viveu aqui É como se fosse uma coisa apagada, um ambiente nebuloso diante do que ela vive do outro lado. E ela fala assim: essa felicidade que vocês procuram aí no mundo, nós aqui desse lado, no lugar onde eu estou, nós enxergamos como horizontes nebulosos e limitados, que são comparados ao espetáculo de... Fala assim, como é que essa felicidade de vocês pode ser comparado ao que ela vive lá? Ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito, ao influxo do Altíssimo. Aí ela começa a descrever uma vivência que, enquanto nós buscamos a felicidade aqui, existe um intercâmbio entre os espíritos de mundos a mundos, num padrão de felicidade para viver a eternidade. E mais adiante ela fala assim: as ocupações do mundo espiritual, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam. E ela fala que lá tudo respira amor, tudo respira fraternidade, tudo respira uma alegria sem fim. E aí ela fala, para finalizar, ela fala, e é essa que é a discussão que eu gostaria de provocar, que ela fala o seguinte: que ela tinha vivido, ao longo das muitas reencarnações, várias provas, e por felicidade dela, ela venceu todas, menos uma prova, que foi essa última vida, a de nascer saudável, bela e rica. E ela passa pela prova incólume, e entre aspas, como prêmio, ela vai viver essa experiência da bem-aventurança com esses espíritos, desses intercâmbios entre os mundos, e o prazer de ajudar aquele que precisa mais. E ela fala: não me julgueis simples espectadora desta grande empresa que é o universo, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Feito esse relato, Luiz, eu pergunto a você: felicidade que é essa? Porque o Kardec colocou aqui, porque muitas vezes os espíritos só relatam as experiências ruins. Não deu para entender. E você fica triste com muitas vezes, o André Luiz descreve um umbral. E aí ela descreve um pedaço, entre aspas, do céu. Nós estamos nos baseando nos relatos, né? E o relato, ele é muito claro em descrever uma situação onde ela, num ambiente privilegiado, Ela foi, como é que se diz, protegida de todas as intempéries da vida, né? Porque os problemas, eles existem, né? O Francisco de Assis, por exemplo, nasceu no ambiente que ela nasceu, e aí, em contato com a pobreza, tal, ele relegou tudo aquilo ao abandono e mudou, né? Agora, essa cidadã não, ela viveu naquele ambiente, vivenciando todas as experiências felizes, todos momentos agradáveis, né? Não teve dor, não teve nenhum contratempo de saúde, alguma coisa assim, que a riqueza não iria protegê-la disso, se houvesse. Então você percebe que é um espírito que foi programada a encarnação dela para vivenciar coisas boas, né? Então ela, aparentemente, e ela viveu essa felicidade por causa disso, ela não teve contato com nada negativo, né? Então, e você sabe, os lares, qualquer ambiente, tem empregado, né? Tem gente servindo, tem uma série de situações diferentes da nossa. Nela viveu praticamente assim, aquela menina mimada, aquela menina muito alegre, né? Então, foi aquele espírito que não era para ela, nessa encarnação, passar por aquelas vicissitudes que pudessem, vamos dizer assim, empanar aquela impressão. E ela vai para o mundo espiritual, e aparentemente no mundo espiritual ela vivencia também essa mesma situação. No mundo espiritual, com uma diferença, porque por mais que ela veja no mundo espiritual as necessidades de espíritos que ainda vivem em situação adversa, ela compreende no mundo espiritual que aquela vicissitude é para o bem do próprio espírito. Entendeu? Quer dizer, então, o que ela descreve é uma experiência singular. É uma experiência vivida por ela, que captou uma faceta da existência e ela descreve essa faceta. Mas não é assim. Entende? Não é assim. Você observa que nós temos que analisar a generalidade do relatório dos espíritos. Essa descreve de ponta a ponta a felicidade total. Pois é. É. E o Livro dos Espíritos, ele é muito claro. Essa felicidade não existe. O que você quer dizer quando não é assim? Não é assim porque nós estamos observando um relato. É uma amostragem isso aí. É a amostragem de um espírito que só viu coisa boa. Talvez até por mérito dela. Sim, naturalmente que é por mérito. Mas ela só está relatando o ângulo de onde ela viu. Ela está relatando o que ela enxergou. E o que ela enxergou foi exatamente tudo isso que ela relata. Agora, você conhece, você sabe que não é assim. Existe nesses planos superiores essa vibração maravilhosa, essa coisa linda, mas existem os umbrais. Né? Que é a maioria, né? Que é a maioria, entende? Quer dizer, então, o que ela está relatando é a parte boa do bolo. Né? Então, nós temos que analisar esse caso como uma opinião isolada. Isso que ela relata, e é claro... Mas você acredita que isso deva ser a verdade também? Ela está falando a verdade dela. Verdade dela. E você vê que ela compara, por exemplo, aquela maravilha de vida que ela teve com um aspecto assim, muito sombrio do que ela viu no plano espiritual. Por quê? Porque ela viu uma coisa melhor ainda. Entendeu? Quer dizer, então ela está relatando o ângulo de vista dela, do que ela passou. Entendeu? Quer dizer, então ela está relatando a experiência dela. Nós não podemos tomar essa opinião como uma opinião única e representante da maioria. O que eu pensei, Luiz, até eu queria também ouvir o Alan, o que eu pensei, assim, porque eu fico pensando assim, por que o Kardec inseriu esse texto aqui, né? Quer dizer, e você mencionou uma outra coisa, né? Isso aí, você falou que é um relato vindo de fora, não vindo foi uma experiência vivida por Kardec. Não, foi do parente dela. Isso. Mas o Kardec colocou. Ele colocou. Ele achou interessante colocar. Sim, né? Claro. O que, assim, você tem razão em tudo que você falou, mas o que eu fiquei pensando, que o Kardec deve ter falado o seguinte, o que você planta, você colhe. Certamente, isso sendo verdade, ela estava colhendo o que ela semeou. Como ela foi um espírito que, segundo ela vivenciou com provas, alegria. Passou nas provas, ela estava desfrutando de uma coisa que ela buscou e que ela conquistou. Quer dizer que aquilo é definitivo? Não, pode ser que seja até temporário para ela viver e depois retornar a novas experiências. E outra coisa, o Livro dos Espíritos é muito claro nisso aí. A gente não só desfruta aquilo que a gente viveu por mérito próprio, mas pelo aspecto de fraternidade nós vivenciamos a infelicidade dos outros no sentido de galgá-los a posições melhores. Sim. E aparentemente ela não teve esse contato. Agora eu queria passar a palavra ao Alan. E Alan, eu vou até dar uma frase em que essa Condessa Paula, ela coloca, ela descrevendo a atividade dos espíritos nesse ambiente onde ela está. Ela fala assim, tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, Mecanismos na natureza a dirigir. Almas sofredoras a consolar. Entendeu isso aí? Então, olha que interessante, né? Isso aí nos remete para onde? Fenômenos naturais. E o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Qual o entendimento que você tem, Alan, do Kardec ter colocado esse texto? Por que que ele colocou esse texto e para que serve esse texto? Eu vou concordar bastante com o Luiz. O Kardec, eu acho que o melhor adjetivo que a gente pode qualificá-lo é o bom senso. Então, eu sempre parto das leituras de Kardec e falei, dentro de um ser de bom senso, por que que esse texto está aqui? Sim. Eu acredito muito que... Você sabe onde os céticos desacreditam muito do das religiões instituídas, é quando a gente promete um céu após o sofrimento encarnado. Esse é um dos pontos mais discutidos. Eu que leio muita filosofia, o cara chega e fala assim: puxa vida, mas por que que eu tenho que gozar de um céu sofrendo tanto enquanto aqui na Terra, né? Acreditando numa vida única, né? O cético, ele não acredita na reencarnação, então ele parte desse princípio de acreditar numa vida única e falar: pô, eu vou sofrer a vida inteira para depois ter um céu lá me esperando, né? Então, que inclusive é a grande crítica sobre esses dogmas religiosos que fala assim: não, você tem que sofrer com amor, você tem que sofrer com entendimento, você tem que sofrer com resignação, porque você vai ter o céu. Então Kardec, na minha maneira de pensar, somando ao que o Luiz já falou, ele coloca um texto desse para a gente pensar. Puxa vida, essa mulher está gozando de tudo isso por causa de uma encarnação bem vivida? Não. Não. Ela até deixa claro que era o último ponto, ou sei lá, o último ponto eu não acredito também, porque... A evolução é infinita, né? Não, ela não encarnaria na Terra, entendeu? O último ponto. Ela já estaria um anjo vivendo em níveis felizes, puros. Então, talvez fosse o ponto mais gritante na encarnação dela, que ela deveria talvez quebrar sua vaidade, a sua, sei lá, seu orgulho, né? Porque ela fala aqui, eu estava lendo aqui o texto desse que você está lendo aí, eu estava lendo ele inteiro aqui, que ela, inclusive, ela fazia tudo que o marido dela desejava, apesar dele ser meio firme com ela, mas ela fazia, mas sem transferir essa cobrança para os funcionários, com humanidade, com dignidade, tal, tal, tal. Então ela está dando um exemplo aqui de uma pessoa que realmente empreendeu uma encarnação muito interessante, mas não quer dizer que isso vai conduzir a um céu de felicidades, entendeu? Mas você não acha que o Kardec também quis dizer o seguinte? Aqui não é só sofrimento. Tudo bem, até prevalece a dor, até prevalece a prova, a ignorância, provas e expiações, mas se você fizer o bem, você colhe o bem. Eu acho que ele está dando um exemplo de um espírito que enfrentou dificuldades, superou, se não totalmente ou quase totalmente, as provas, passou pela prova da riqueza, que não é fácil e aparentemente... O Geraldo, vivenciou isso. Geraldo, no exército você tem lá o tenente, você tem o general, você tem o marechal e tem o soldado. Sim. Né? Então, esse espírito dá para ver que não era de linha de frente. Entendeu? Quer dizer, foi um ser que ele se manteve, não na frente das batalhas, né, mas naquela doméstica. Você vê que esse detalhe que o Alan passou, que o marido era meio grossão, tal, mas ela atenuava isso para passar para os empregados, né? Então você observa que é um espírito que realmente ele se ouve bem nas tarefas, né? Mas não é aquele espírito que teve um contato como atuante em linha de frente no sofrimento. Entendeu? Diz ela que viveu isso em outras vidas, né? Não, e tem um detalhe, né? Que eu encontrei um comentário aqui muito, muito bem escrito, do Jader Sampaio, sobre essa passagem. E ele fala assim que na época se condenava muito a nobreza, na época de Kardec. Nós estávamos ainda frutos das ideias iluministas. Então... Se condenava por causa de quê? Por causa da Revolução Francesa. Ah, né? sim. Ideias iluministas que massacraram todos os nobres na época. Inclusive, levou à guilhotina um monte de gente. E Kardec, ele coloca um texto de uma nobre, de uma condessa, né? Apesar desse espírito iluminista que era muito intenso na época. É um fato histórico, né? E daí ele fala assim, ó, que a proposta espírita... O pensamento kardeciano não é simpático à luta de classes, mas a sua colaboração entre uma e outra. Um dos pontos da doutrina social espírita é a reforma da sociedade a partir da reforma do homem, e não o contrário. Uma ideia amadurecida em uma sociedade que, em nome da revolução, viveu os horrores da dissolução do tecido social e o renascimento do despotismo após o enforcamento dos reis. Em meio, quer dizer, a revolução, ele examina a situação. Em meio ao grupo que chegou ao poder e tornou-se dominante. Quer dizer, olha a inversão. Os nobres eram déspotas, aí a população se inflama, põe eles para baixo, mas vira déspota destes. Então, até tem uma frase de Bakunin, que eu lembro que eu sou anarquista, né? Então, Bakunin fala assim, que todo poder é opressor, tanto quanto o anterior, para se manter no poder. Então, essa plebe, essa é uma povo, matemática. Que assumiu, ele foi massacrante da nobreza. Agora, Kardec vem depois desse momento, nesse momento da França, que ainda isso era muito forte, né? Forte, citando a passagem de uma condessa e falando assim, eu sou condessa, desencarnei e estou muito bem no plano espiritual. Olha como que interessante isso, esse resgate que você fez, né? Não é, eu achei não, que foi coerente. E se você reparar, se isso foi em 63... Entre aspas, fazia pouco tempo que a Revolução Francesa tinha isso acontecido. Ocorreu em 51, que ela morreu, 51, né? 12 anos antes. Então ela, nobre, pode ser feliz no plano espiritual. Entendeu? Olha aqui, é muito interessante ter trazido o contexto da época. O contexto da época. Eu acho o Kardec comenta exatamente nisso. Para nós analisarmos, por exemplo, a Bíblia e esses contextos, a gente tem que ver a situação no momento. Ele deve ter sofrido críticas bastante relevantes por ter publicado isso. Eu acho que uma das lições que nós devemos ter desse debate, dessas colocações do Allan como sua, Luiz, é que você que está nos ouvindo, tudo na vida você tem que ler, questionar, pensar e não aceitar tudo empacotado. Aqui em nenhum momento, nem o Luiz nem o Allan estão contestando o Kardec, estão tentando entender porque, sendo um espírito com bom senso encarnado, ele colocou isso. E é muito interessante que essas opiniões se encaixam perfeitamente. Geraldo, eu acho que você tocou num ponto, e isso é o principal. Nós estamos aqui elaborando um estudo em grupo. Estudo em grupo. Tá? Então é isso que o ouvinte tem que assimilar, entender e passar a copiar. Na realidade, o que ele tem que fazer? Nós estamos mostrando que o livro Céu e Inferno é um livro importantíssimo, tem muita informação, que nós, quer dizer, o ouvinte individualmente ou em grupo, tem que se debruçar sobre aquilo e fazer a análise que nós estamos fazendo. Talvez ele chegue a conclusões diversas da nossa, porque são cabeças diferentes, pensando. Não é uma coisa fechada. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, aqui o Allan tem um micro que ele está consultando ali. Então, a pessoa em casa pode entrar no Google, pode pesquisar, pode se aprofundar mais no assunto, entender, ouvir outros comentários. Ele citou o comentário do Jader Barbalho, que é um estudioso da doutrina. Né? Então, é exatamente isso, se aprofundar naquela informação. Tá? Só não é o Jader Barbalho, é outro Jader, né? Jader Barbalho é aquele político do Pará lá. É Jader. Jader Sampaio. Jader Sampaio. Que é um grande estudioso. Que é quase a mesma coisa. Essa ele pisou, Geraldo. Não, mas um ponto que é importante, assim, é dentro de uma leitura. Nós temos várias maneiras de ler um texto. Sim. Então tem uma leitura que é dogmática. A leitura dogmática é aquela que compra a ideia do cara sem questionar. Engole quadradinho. Ah, isso é uma leitura dogmática. Do jeito que vem, entra e acabou. Agora você tem uma leitura interpretativa. Então essa, você vai atrás dos fatos, vai contextualizar ano, quem escreveu, o que estava acontecendo naquela época. Vai tentar ler autores daquela época, o que falariam daquilo, sabe? Esse é o tipo de leitura que é o estudo. E assim, a gente, talvez aqui, acho que o que a gente mais faz é justamente essa leitura investigativa. A gente não lê duvidando, mas a gente lê vamos fazer, de uma forma arqueológica. Vai buscando, escavando, buscando os fósseis daquilo lá para tentar entender o que aconteceu naquele momento. Diante disso, você vê que essa mensagem foi enviada, eu acho que por um primo dela, alguma coisa que ela evocou, e talvez a intenção do cara seja exatamente essa. Pegou uma criatura que como é que se diz? Na época, né? No seio do poder, foi uma criatura correta e mostrando que, né? que naquela área também tinha gente boa. Entendeu? Quer dizer, então, mostrando exatamente aquilo que ele conhecia. Ele sabia quem ela foi, né? Ele sabia que ela agia com dignidade. Então, espera um pouquinho. Deixa eu pegar esse exemplo positivo da nobreza até para fazer uma propaganda da pobreza, da nobreza que estão metendo tanto pau nela. Exatamente. Não, quer dizer... eu queria até ilustrar que existe um livro que eu não li, mas eu vou citar aqui para as pessoas que quiserem. A Condessa Paula, Allan Kardec e a Luta de Classes. Olha onde vai. Que espetáculo. Eu não li esse livro, assim, Celde. Então, eu não li. Mas você é do Leon Denis. Então, é o seu comentário ganha mais força ainda, sem dúvida. Você viu de onde deve chegar numa comunicazãozinha? Uma evocaçãozinha? Num texto que a gente pode passar batido, porque a gente fala assim: o que, que tem essa condessa falando que ela está bem lá no céu, lá no plano espiritual? Que porcaria, né? A gente pode partir. Porque na realidade, na época, devia ter uma contestação aos nobres, claro, né? Então os nobres vai tudo pro inferno, né? E não era bem assim. Exato. Então ele colocou delicadamente, falou: e alguém se aprofundou, você veja, nós estamos fazendo um comentário aqui de meia hora. Sim. Alguém se aprofundou a ponto de preencher umas 300 páginas sobre esse assunto. Ótimo. Entendeu? É porque isso abre... como eu gosto muito da filosofia, né? Eu acho que esse é um trabalho que falta no movimento espírita. Porque, assim, a gente tem recebido muito livro psicografado. Mas a gente não tem trabalhado os livros de estudo. Por exemplo, esse cidadão aqui... ele escreveu um livro em cima de uma comunicação. De uma comunicação do livro do Céu e Inferno. Dá o título do livro de novo. A Condessa Paula. Só isso. É de 91. Você vê que tinha... E é um livro espírita. Livro, da Celde, da editora Leon Denis. Do Leon... A Celde. Celde, então, assim, eu não li o livro. Vamos deixar claro. O título é eu vou ler e vou catalogar. Eu tô louco de vontade de ler. Eu vou ler e vou catalogar. Porque a gente vai chegando num nível de comentar. A pessoa que se preocupa com isso... Olha o tipo de leitura. Enxergou uma nuance. Não, olha a leitura atenta dessa pessoa. Sim. É uma leitura e fala assim, por quê? Assim, não leu por cima. O que esse texto tá fazendo aqui? O que esse texto tá fazendo aqui? Porque qual que é esse capítulo aí? Esse capítulo, qual que é o título? Das evocações, né? Evocações. É isso mesmo. Nossa, eu vou aproveitar para fazer um comentário que o Kardec comenta. Na época, o Kardec foi criticado porque ele não trazia novidades. E aí, então, ele argumentava, né? E ele dizia assim, escuta, uma comunicação dessa... Nós, em vez de ficar buscando novidade, vamos mergulhar nela. Você vê, nós temos um exemplo aí. Uma evocaçãozinha contida no céu e no inferno. Se você mergulha, quer dizer, você vai no infinitamente pequeno, você disseca isso aí de uma forma tremenda. Passaria de... Exatamente, é o que ele diz. Aquilo que eu escrevi, nós nem adentramos aos tópicos. E aí, então... Agora uma pergunta ao Luiz e ao Alan, para finalizar esse bloco. Na sua época, o Kardec, ele era uma pessoa aceita pela sociedade? Ele era reconhecido pela sociedade? Ou esse reconhecimento e essa grandeza veio depois de sua morte? Olha, não, o Kardec pastou a beça. O Kardec estava sobrevivendo como professor lá, né? Produzindo uma série de coisas, ele foi respeitado a partir do momento que ele entrou em evidência. Tá, mas não era uma pessoa que... Que era aplaudido na rua, né? Era um ilustre desconhecido. Antes, sim. Antes do espiritismo, ele era um gramático. Era adotado o método de estudo do francês dele na ele na era educação. Discípulo de Pestalozzi. Ele, né, era um cara muito inteligente. Dentro da área dele, no mundo. Ele era um cara competente. Como educador. Ele era reconhecido como educador. Nossa Senhora. Tanto é que um dos empregadores dele, quando ele começa a publicar o espiritismo, chega para ele e fala assim: abandona essa porcaria que eu dobro o seu salário. Ué. E, tanto que ele precisou usar o pseudônimo, que é para não misturar com o nome dele. Muito interessante. Olha, hoje eu achei uma das discussões mais iluminadas que nós tivemos aqui. Muito bom, meus amigos, são 10 horas e 37 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa depende da sua ajuda, da sua colaboração, fazendo um depósito identificado numa das contas que sempre falamos aqui no programa. A conta principal do Banco Sicoobi, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0, CNPJ 01-229-116/0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, aqui de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E a música temos hoje, Luiz? E da boa qualidade, como sempre, né? É uma marca, né? Isso aí virou uma marca. Pode ir, André, por favor. Divino e gracioso, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo luar, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. Um riso aveiador em sândalos olentes cheios de sabor. Em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor. És forte estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tens de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Oh flor, meu peito não resiste. Oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor e receber um som por tua gratidão. Depois de remir teus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Sempre em frente, o que se eu devo fazer? Muito bem, meus amigos, com essa linda interpretação, uma música muito agradável de ouvir, embora o Alan tenha falado que é sofrência, mas é muito gostoso de ouvir essa música, né? É, nos deixa assim mais em paz, né? Mais em harmonia. E são 10 horas e 41 minutos e estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Faço minhas as palavras do Luiz, referindo-se a Terezinha como uma das grandes comentadoras do Espiritismo, do Evangelho, da história do Cristianismo. E é essa razão que trazemos ela aqui ao estudo do programa Visão Espírita, lendo toda a sua coleção. E estamos aqui no seu sexto volume, que são Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje começaremos o capítulo 30. Mas antes de você 30. Começar, eu preciso falar duas coisinhas. Ressaltar a obra que a Terezinha publicou sobre o Evangelho, né? Parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Nota 10. A interpretação que a Terezinha dá às parábolas é fantástica, né? Nós sabemos que existe o Herculano, existe o Caibar, existem milhares de autores espíritas muito competentes, mas a Terezinha, ela realmente nesse livro, a capa do livro é horrível. Não se impressione pela capa, né? Agora, ou a obra, eu até diria que qualquer editora que quiser fazer sucesso, publica novamente esse livro, porque realmente é uma qualidade imensa. E nós também temos outra indicação aqui do Sérgio Fernandes Aleixo. É um escritor espírita, um ilustre desconhecido, é uma pessoa realmente... Estávamos comentando aqui, se a gente não promove essas obras, as pessoas não vão ler. Né? Quer dizer, então, o que vai ler? Aquilo que a editora dá um realce, que entra lá nos mais vendidos, sobre reencarnação. O conhecimento que esse moço tem sobre as escrituras é fantástico, e sobre o Evangelho. Né? Então, Sérgio Fernandes Aleixo, anota esse nome, porque a obra dele realmente, como a da Terezinha, é nota 10. Muito bem, anotado, e isso serve de orientação a todos nós que estamos ouvindo, fazendo o programa Visão Espírita. Muito bem, começando o capítulo 30 do livro Estudos Espíritas do Evangelho, só relembrando, Jesus está nos dias que antecede a sua crucificação, entrando em Jerusalém. E ele já sabia que ele seria crucificado, mas a Terezinha coloca aqui, a Páscoa, entre parênteses, passagem. E a Terezinha escreve, também chamada Festa dos Pães Asmos. A Páscoa era a primeira das três grandes festas anuais comemorada em Jerusalém, na noite do dia 14 de Nisan, equivalente ao nosso mês de abril, e a qual deviam comparecer todos os homens israelitas. Foi instituída para comemorar a libertação do cativeiro no Egito, quando, assim acreditavam, Deus ferira de morte todos os primogênitos egípcios, mas poupara as casas dos israelitas, porque suas portas estavam assinaladas com o sangue de um cordeiro, especialmente sacrificado para isso. Ante o impacto do doloroso acontecimento que para eles provava o poder do Deus de Israel, o faraó permitiu que os israelitas saíssem do Egito. Então essa foi uma pequena introdução de Terezinha. Aí ela começa a descrever os últimos momentos de Jesus. Ela coloca, os discípulos preparam a Páscoa. Então eu vou lendo, Luiz, a hora que você quiser, interrompe e faça o comentário, o Alan também. E ela, os discípulos preparam a Páscoa. Na quinta-feira, Jesus disse a Pedro e João, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E Pedro pergunta, onde queres que a preparamos, que a preparemos? E Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E aí a Terezinha faz uma observação, sem dúvida um fenômeno de presciência. Continuando, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, possível sala de refeições, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E aí Teresinha coloca, possivelmente pode ter havido um entendimento entre Jesus e essa pessoa. Os discípulos foram, encontraram tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Você viu que está aí, né, uma cerimônia promovida por Jesus. Sim. Né? Então, comecemos a analisar essa questão. Né? Às vezes a gente se apega muito a essa coisa de ritual, de cerimônia e fica... Jesus promoveu uma cerimônia única. Né? Sim. Em função de um momento. Agora, não quer dizer que isso deva ser repetido. Isso não quer dizer que isso deva ser ritualizado. Porque foi a necessidade daquele momento. Daquele momento que tem um simbolismo. Sim. Entendeu? Quer dizer, então nós precisamos aprender a estudar isso e retirarmos disso o simbolismo que ele contém. Então esse é o ponto. Agora, não é copiar pura e simplesmente e tocar para frente, inclusive desvalorizando aquilo que foi feito. Alan? Então, seguindo adiante, você faz o próximo comentário, Alan. A mesa com os apóstolos. Então já parte do pressuposto que houve a reunião e ele está na mesa com os apóstolos. Chegando a hora da ceia, a hora que você quiser, você interrompe, né? Chegando a hora da ceia, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse como desejara comer aquela Páscoa com eles, porque não mais faria isso de novo, a não ser no mundo espiritual. O partir do pão. Tomou de um pão, deu graças e o repartiu entre eles, dizendo que era o seu corpo oferecido por eles, e que fizessem assim em memória dele. Por isso os apóstolos, quando se reuniam posteriormente, tinham o costume de dar graças e partir o pão entre todos os presentes, para lembrar o que Jesus recomendara. Da mesma maneira, Jesus fez com o cálice de vinho. Simbolizava o sangue que iria derramar por eles, a vida que doaria para beneficiá-los como uma nova aliança espiritual. Entretanto, o ato simbólico significava que Jesus partilhara com eles sua própria vida, como um pão de verdade e amor que deviam assimilar. E em memória dele, os discípulos deveriam se doar uns aos outros, passando adiante o seu ideal. Você vê que essa simbologia, né, todo ato simbólico, toda simbologia, ela exige de nós um esforço de interpretação, de entendimento, de, né, de busca desse conhecimento simbólico. Né? Eu fico imaginando que até hoje, 2000 anos depois da vida do Cristo na Terra, né? Eu acho que se o Cristo aparece hoje, a gente mataria ele com muito mais requinte de crueldade do que naquele momento. Ele seria tratado de louco, de alguma coisa parecida, a não ser que ele viesse de outra forma, não sei como ele poderia vir. Mas é natural a incompreensão dos homens naquele momento por toda essa simbologia, porque Jesus, através de todos os seus atos, todas as suas falas, ele traz toda uma linguagem simbólica muito rica que a gente consegue interpretar até hoje, né? Que exige de nós essa interpretação, que a gente é muito falho nisso. Então, eu não sei quem foi que chegou a essa conclusão que o pão e o vinho era o corpo e o sangue, né? Mas eu gosto dessa visão, mas não no sentido... A gente tem que sair do sentido físico, né? Sim. Que Jesus estava dando o corpo dele, o sangue dele. Isso é menos do que dar uma experiência de vida de um Sim. espírito puro, encarnar num corpo físico, para trazer uma lição do amor que a gente não conseguia aprender. É, eu acho que Jesus tinha um alcance muito maior, né? Muito maior do que o corpo físico para ele. Pouco importa aquilo lá. Ele falou assim, ele deu a vida para viver com os apóstolos. A vida, essa troca. Não, mas não vida física. Não vida então, física, assim, sim. Eu acho que a maior interpretação que a gente vê nas religiões instituídas, principalmente as dogmáticas, né? É se fixar no menor, né? No corpo. O prêmio ao corpo, né? Prêmio ao corpo. Ó, você vai ter uma casa bonita no isso, céu, se acontecer. Isso. Prêmio ao corpo. Não, é o espírito, é o ser imortal, que é o governador espiritual do planeta, que esteve conosco. Ele estava partilhando a vida dele. Assim, é muito difícil a gente julgar Jesus, porque ele é um espírito puro, nós somos um espírito de expiação e provas, bem rasinho aqui. Então, o menor falar do maior é quase que impossível, né? Mas a gente sabe quanto é difícil uma encarnação, para nós, no nosso nível. Agora, imagine um espírito puro adotar esse corpo físico, né? Porque no Livro dos Espíritos a gente encontra a encarnação é uma prisão. Para um espírito que está no nível de expiação e provas. Agora, o que é para um espírito puro um corpo físico na Terra? É um martírio. Martírio a encarnação. É. Mas aí ele consegue vivenciar nesse corpo e consegue ensinar e consegue inspirar e consegue ilustrar com a sua vida um evangelho vivo, né? Que é a vida dele. Então eu não gosto muito dessa fixação que as pessoas fazem nessa questão de corpo. Eu acho que a gente tem que pensar nesse espírito imortal, governador do nosso destino. E aí eu vou pedir ao Luiz que faça a interpretação final, porque são 10 horas e 53. Logo depois dessa cena de partir o pão e tomar o vinho, existe o lava-pés. E a Teresinha escreve: tendo surgido uma discussão sobre quem deveria se considerar o maior, Jesus lhes fez ver que os reis e autoridades dominam sobre as pessoas, mas que entre eles tinha de ser diferente. O maior se fazer pequeno e o líder ser um servidor, porque ele mesmo, Jesus, o servia. Talvez a questão fosse quem iria lavar os pés dos outros, abre parênteses, porque era costume se lavarem ao chegar em casa, antes de comer, fecha aspas. Talvez por isso foi que Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, cingiu-se com uma toalha, pôs água numa bacia e começou ele a lavar e enxugar os pés dos discípulos. Pedro não queria se deixar lavar por Jesus, mas acabou consentindo quando o mestre disse, entre aspas, senão não terás parte comigo. Ao final Jesus disse, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É, Jesus aí ele estabelece de uma forma muito clara a diferença do poder daqueles que querem galgar a supremacia na terra para o poder daqueles que querem galgar a supremacia no céu. Então, ele diz muito claramente que aquele entre eles, né? Não queira fazer isso com intenção de querer obter poder no mundo. Entre nós, quer dizer, entre aqueles que representam e querem representar a divindade na terra, que aquele que quiser ser o maior que se torne o menor, quer dizer, o servidor de todos. Então, Jesus, de uma forma muito clara, disse assim, que nós temos que fazer as tarefas mais elementares, mais degradantes, vamos dizer assim, para os outros, se quisermos ser o maior no reino dos céus. Ele pura e simplesmente se postou como o lavador de pé de todos, que na posição terrena seria um escravo, um servo, né? E ele coloca exatamente isso, seja servo de todos, como ele se propôs a fazer. Ele veio para servir, não para ser servido. Então, com relação ao próprio simbolismo todo que ele usou, ele disse o seguinte: nós temos que pregar o desapego. Qual é o nosso maior apego na existência? A vida. Né? O próprio instinto nos faz preservar a vida. O Pedro negou ele 3 vezes para se safar. Para se safar. Nossa, até machuca ouvir isso. É, mas é a realidade. Né? Quer dizer, ele se apegou à vida. Então, na realidade, Jesus nos coloca exatamente isso. Ele repartiu aquilo que eles valorizam tanto. Né? Então, que simbolicamente, se pensa o seguinte: olha, eu não vou preservar nada para, em nome, divulgar a doutrina divina aqui. Né? Quer dizer, na realidade é aquilo que o Paulo falou. Já não sou eu quem vivo, quer dizer, a minha vida já não vale mais nada. Mas Deus que vive, Jesus que vive em mim. Né? Então, que nós possamos colocar como primazia na nossa existência o Evangelho. Que nós tenhamos sempre em mente isso aí. Por isso que ele, em vários trechos, assim, larga a família, não se apegue a nada. Apegue-se no exemplo de que a vida espiritual é a mais digna e a mais representativa. Alan, imagine essa cena, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse. Você sentado e Jesus vindo e falando: eu vou lavar os seus pés. Quer dizer, aí você fala, aí ele se ajoelha e lava e enxuga. Como viver isso, Alan? Olha, Geraldo, só de imaginar essa cena eu fico emocionado. Pois é. Não, tô falando sério para você. É o muito maior do que eu, sendo mais humilde. É o exemplo. Eu acho que assim, não tem para mim, né, força maior do que o maior, que a gente reconhece como maior, pela sua magnanimidade, pelo seu amor incondicional, ser mais humilde do que eu. Olha que força é essa força dessa humildade. A humildade, pode ver que as grandes personalidades que a gente teve mais contato, né? Porque aí pega o Chico, você pega a Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, você pega o Martin Luther King, você pega essas figuras que grandes líderes, eles, né, são humildes. Olha o caso do Mandela. Sim. Mandela fica preso. Aí ele é libertado. Aí institui um governo e ele é o governador, daí o presidente lá, não sei o título aqui da África do Sul. Quem que ele coloca sentado do lado dele para trabalhar, para cuidar da segurança do país? O carrasco dele. O carcereiro dele. Então, assim, são espíritos de uma humildade, mostra para nós um caminho a ser desenvolvido, né? Nós somos pequenos, Geraldo. E a humildade, ela é uma nobreza de caráter. Hoje nós falamos do amor, né? Nós falamos aí desses princípios de comportamento. Mas a humildade te engrandece, o exemplo. Eu acho que o que mais dignifica o exemplo de Jesus é toda a história humilde dele, né? Nasceu numa manjedoura, no meio de uma tribo dos mais miseráveis hebreus, né? Nós temos como avós o judaísmo, e daí vem Cristo trazer para nós, não o cristianismo, ele não queria trazer o cristianismo, nós que usamos o nome dele, ele trouxe o exemplo do amor. A gente não repete sempre que o maior ensina o exemplo? Sim. O maior está dando exemplo de como é que nós temos que fazer para vencer. Fica muito claro. E eu, só para finalizar, eu lembrei, enquanto o Alan falava, você falava, eu lembrava de uma cena, e essa cena eu li N vezes no livro Paulo e Estevão. Paulo entrando nas portas de Damasco, e ele ouve, ele cai do camelo, pensa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele faz uma pergunta mais amorosa: por que me persegues? Nossa, o Geraldo, você teve um contato com o Chico bem grande. Sim. Né? E você sabe a presença moral de um Chico, né? Nossa, você senhora. Chega perto de um Chico, espírito talvez de regeneração, né? Vamos promover ele sair do nosso nível. O que é chegar perto de Jesus? Você imagina? Não, eu sempre eu faço não consigo isso. Imaginar. Eu faço isso, essa comparação, Alan. Eu já falei isso várias vezes. Às vezes me torna até repetitivo. A emoção que as pessoas sentiam, e pessoas comuns como eu, e pessoas assim, relevantes na sociedade, Augusto César Vanucci, que era o chefe da Rede Globo, chega na hora ali, o cara se derrete em lágrimas. Presença moral humilde. Humilde. E aquela roupinha, a camisa dele, com a caneta bica aqui, cheia de risco. Só lembrando que o programa terminou, tá? Eu acho que a gente tem a liberdade de aumentar para 2 horas, começar às 9. Então, eu gostaria só de divulgar que no sábado que vem eu estarei fazendo um simpósio lá no Sementes de Luz. Vai começar às 14 horas ou 14h30, não lembro direito. Mas eu acho que é 14 horas, né? E um simpósio muito legal, um assunto bastante interessante para vocês ouvirem. Um abraço e até o domingo que vem. Alan, suas últimas palavras, Alan. Uma ótima semana a todos. Não percam o seminário do Luiz. Infelizmente, eu estarei fazendo prova da faculdade em Campinas. Não estarei presente, mas emocionalmente estarei junto. Com certeza. Vamos lá, viu? É muito bom fazer o programa Visão Espírita. Agradeço ao André toda a gentileza e competência de ficar nos bastidores, dando vida ao programa Visão Espírita. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.